3-4-4. Olha, o time não jogou mal, o time todo. Não jogou bem contra o Avaí, não jogou bem hoje. Cadê a bola do Bechara? Eu pensei que o Bechara ia voltar pro segundo tempo, aquele jogador.